sparks across the parking lot with two quarters in her hand. She just wants to take a little break from nothing. Da Rádio Comercial, emissão de terça-feira no ar, a lista Rebelde, de edição número 204. Retomámo-la no décimo posto com os American Music Club, Em Casa e Pale Skinny Girl. Mesmo caso, se bem que menor em queda do que o anterior, do oitavo para décimo, Swans Saved. I'm sunlight falls on your shoulder, you look like a creature from heaven. You're holy when you open your eyes and look up inside that sheltering sky, and you're an angel. I'll never betray you, but I'll always be a lonely child. Safety, título retirado do álbum The Burning World, ainda a guardar destaque por aqui. E entretanto hoje o desfile da Lista Rebelde. Miracle Legion, subida, You're the Only. Rebelde, edição 204. Miracle Legion, You're the Only, do álbum Me and Mr. Bray, e o Stone Roses, Made of Stone. Estamos nesta altura pelo 15º posto da lista. Sussado, noite após noite, no FM Estéreo da Rádio Comercial, entre a 1 e as 3. Som da frente, o amor pela música. Put your hand on your heart and say it, say it, say it, say it again. 2 horas e 20 é o desfile de Rebelde para a dupla hora 2 do Som da Frente, 204. Rebel 204, o novo título escolhido de Sonic Temple, o grande espetáculo do Skolt, desta vez American North, para os ouvintes da Lista Rebelde, ou do Som da Frente que votam na Lista Rebelde. 15º posto para os quase malditos Rose of Avalanche. What's Going Down? We'll be right back. propósito dos Rose of Orleans, colocados aqui no 15º posto da Rebelde, com uma entrada nova, What's Going Down, do álbum Never Not a Sunset, vem a propósito o que vem sucedendo cada vez mais no país. A dimensão é tão pequena e os portugueses são mesmo tão pequenos, ou admitem-se assim, tão shorties, que cada banda que aqui vem, porque só vem uma única vez, e acontecem concertos grandes do rock 3, 4 vezes por ano, têm que dar o litro. Esquecem-se, entretanto, que essas bandas fazem normalmente grandes turnés pela Europa fora, em grande parte dos países. Oferecem ou têm 3 a 4, muito mais até, datas. Daí que nem sempre seja exatamente no nosso cantinho que eles vêm fazer o seu melhor. Daí termos dito há pouco que eles são quase os malditos Rose of Avalanche, mesmo assim reunindo votos para títulos do álbum que nem sequer está no circuito mais largo da importação. Que sirva este aviso também para quem neste momento ignora o Skewer e a visita que vai acontecer de amanhã a 8 dias a um estádio, o José Alvalade, em Lisboa. Continuação do desfile da Rebelde, número 204, publicação às terças-feiras, com desfazimentos habituais ...16º posto, Shaman, Adam Strange. Som da Frente, edição de terça-feira inteiramente dedicada ao desfile da Lista Rebelde ao longo destas 2 horas. Hoje a edição número 204. Adam Strange, o álbum ainda In Gorbachev We Trust, já penúltimo para os Shaman. Maybe God will be good to me. I've never sinned, maybe I should try. Never, never gonna let you down. Never, never gonna let you down. Never gonna beg, I'm never gonna steal. Your heart is perfect, my love is real. A love of hate is really not the way. Light a flame or go to sleep. The time is right to celebrate or die. Never, never gonna let you down. Never, never gonna let you down. I'm never gonna beg, I'm never gonna steal. Your heart is perfect, my love is real. Final da Rebelde, hoje edição número 204, som da frente, FM Estéreo do Comercial, 17º e 18º postos para Never, House of Love e Microorganism em descida, os norte-americanos Boiled in Lead. In April when your barge sailed through, I fell in love with you. Alas, my paramour, like a stranger to me, till the test comes back. All the microorganism, all the microorganism. Dive in the gene pool, down you swim, down to where the light grows dim. Play, little fishies, play if you can, but avoid the microorganism, man. All the microorganism, all the microorganism. Doctors are gonna find in me when they do the autopsy. The microorganism won't get me. Oh, the microorganism. Oh, the microorganism. God is good and God is great. God's a big invertebrate. God made the river change his route, but won't pull the microorganism out. All the microorganism, all the microorganism. tulips bloom and the bluebells too. Here's advice I'll give to you. Rattle your sword before you strike and never kiss anyone you like. Oh, the microorganism, oh, the microorganismo. 1:03 à noite no FM Estéreo da Rádio Comercial. Som da frente, reencontro de velhos amigos. Lista Rebelde do Santo Cabo. E que velhos amigos. Projeto. Thank you. racehorse farts, poison oak really is the aphrodisiac of the gods. When people are asleep, we must all become alarm clocks. Hey man, life is my college. É a Rebelde 204, já muito perto do fim, The Power of Lard, Lard, o projeto novo da Djalo Biafra com os Ministry. Títulos finais da lista, apenas Stigmata, Ministry e East Rose, Waiting for the Redbud, praticamente a despedida da lista nesta fase.